Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo e quarta-feira, às 10 da noite. Tell you a story every man ought to know. If you want a little loving, you gotta start real slow. She's gonna love you tonight now, if you just treat her right now. Oh, squeeze her real gentle, gotta make her feel good. Tell her that you love her like you know you should. 'Cause if you don't treat her right, she won't love you tonight. If you practice my method just as hard as you can, you're gonna get a reputation as a loving man. And you'll be glad every night that you treated her right. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, progressivo, krautrock, exótica e muito mais, todas as semanas na Floresta Encantada. E esta é uma semana especial, pois é toda ela dedicada à banda sonora do novo filme de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. E assim como o filme, também a banda sonora é tão importante, aliás, sempre foi assim nos vários filmes de Quentin Tarantino, a importância da banda sonora, das canções, e como a ação do filme decorre em 1969, uma época dourada, ou final de uma época dourada em Hollywood, e também uma época dourada para a música popular, já que se viviam os últimos meses do Verão do Amor, um verão celebrado em 1967, mas que ainda continuou até ao final da década, até porque o Festival de Woodstock acontecia em julho de 1969. E por isso mesmo também faz sentido recuperar a banda sonora para a Floresta Encantada, uma banda sonora que, para além da música, também conta com vários anúncios de rádio e até os próprios DJs de rádio, neste caso da rádio de Los Angeles, KHJ, uma rádio fundada em 1922, teve o seu apogeu, de facto, entre 1965 e 1980, quando transmitia as músicas que faziam parte do Top 40 dos Estados Unidos da América. A banda sonora está polvilhada aqui e ali com jingles originais, também os próprios DJs, também alguns anúncios, e vamos recuperar também esse momento importante da era dourada da rádio, que nos diz muito aqui também deste lado. Começámos o programa com Roy Head and the Traits, com a faixa Treat Her Right, e agora seguimos com The Bob Seger System, com Rambling Gambling Man, e mais à frente The Village Callers, com o tema Hector, e pelo meio também um anúncio de rádio, da rádio que transmitia em onda média, a rádio KHJ de Los Angeles. Sem spoilers, apenas a música que surge na banda sonora de Once Upon a Time in Hollywood, é o novo filme de Quentin Tarantino. Yeah, I'm gonna tell my dear humble harp. Have a dream of a huge, luscious, creamy root beer float? Well, if you haven't tried one with Mug Root Beer, start drooling now. Mug, old-fashioned root beer in the new twist top bottle. H.J. Boss hit bomb. Now for all the jitterbugs from Pico Rivera, baby, I'm gonna cut one loose for you. Hey! Hector! Your mama looking for you. I've been checking it out, baby. In fact, I checked it out a couple of times. I found it was tough enough, Caballero. Cheer. Hector hit bound 947 at KHJ with Humble Harm. I'm going to take it down home. Never settle down, 'cause there sun, sun. I'm the sun, sun. I'm the sun, sun, sun of a loving man. I'm the son of a loving man. My daddy told me get you all the loving you can. I'm the son of a loving man. My daddy told me get you all the loving you can. I'm the son of a loving man. É a Floresta Encantada. Esta semana estamos a conduzir pela Sunset Boulevard ao som da Floresta Encantada e da banda sonora de Once Upon a Time in Hollywood, uma banda sonora que faz sentido ouvir no carro, porque é assim também que muitas vezes as personagens do filme ouvem estas músicas que hoje estamos a passar na floresta. Até faz sentido, por isso, também estes anúncios de rádio que vão surgindo aqui e ali, os anúncios da rádio de Los Angeles, KHJ. Primeiro, escutámos da Bob Seger System com Rambling Gambling Man, pelo meio da Village Callers com a faixa Hector, e entretanto estivemos com The Buchanan Brothers com a faixa Son of a Loving Man. Esta semana deixamos todo o digging de canções dos anos 60 a cargo de Quentin Tarantino. Vamos passar então a maior parte das músicas que integram a banda sonora deste mais recente trabalho de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, que não só retrata uma época dourada da cidade dos filmes de Los Angeles, mas também recupera muita da música que se ouvia na altura, e de facto na banda sonora sente-se esse espírito de conduzir livremente pela cidade de Los Angeles. Vamos chegar com mais algumas músicas na Floresta Encantada, agora com Chad and Jeremy, com uma música retirada do filme Three in the Attic, a faixa Paxson Quigley's Head the Course. Logo a seguir, duas músicas, não uma, mas duas, de Paul Revere and the Raiders, e fechamos esta sequência com Mitch Ryder and the Detroit Wheels, Jenny Take a Ride. Vamos conduzir ao longo da Sunset Boulevard na Los Angeles de Quentin Tarantino. Paxton Quigley's had the course, and he's feeling kind of burned down. Paxton Quigley's had the course, and he's feeling kind of slowed down. Paxton Quigley's had the course, and he's feeling kind of burned down. Slow down by the life that he leads. Things just couldn't be worse, but he's out of condition. A case of malnutrition. You are going to see Paxton Quigley. And turn around, take a look at yourself and wonder why. Your world is coming to an end, but there's no use in crying. You reap that which you sow, but you plant it without thinking. Now the cup from which you're drinking has shattered to the ground. Paxton Quigley, you had a good thing going, but you just weren't satisfied. You had to prove yourself to be the number one record-breaking playboy of the month. That's all very well, but not with my daughter you don't. Left up to me, by God, I'll make sure that you won't. No, not if I have my way. You won't be leading my daughter astray. I didn't fight the war to see my little girl become a... I don't deny it, there have been others. You may not buy it, but I'm beginning to see. I've seen quite a few, but I must say that you are the most beautiful thing that's happened to me. Paxton Quigley's had the course, and he's feeling kind of down. Paxton Quigley's had the course, and he's feeling kind of slow. We'll be right back. I only want you to listen to this commercial if you're under 25. It's about new Tanya Tanning Butter, the suntan product with no sunscreen added. And you know what that means. It means the only ingredients between you and the sun are natural coconut oil and cocoa butter, Hawaii's favorites. That and a little lava smoke thrown in there for Tanya Tanning Butter's guaranteed to give you really deep Hawaiian tan faster than you ever thought possible. It's so fast, in fact, that you might even burn a little bit, but we've all done that. Not enough to hurt, though. If you want the deepest, fastest Hawaiian tan on the beach, you better pick up on some Tanya Tanning Butter. Prices start at a low 85 cents. That's a small price to pay. Let's face it. A deeper, faster Hawaiian tan. That's what you get when you use Tanya. Seems this world's got you down. You're feeling bad, vibrations round. Well, open your eyes, girl. Look at me. Look at I'm gonna me. Show you how it ought to be. Baby, with a real fine girl like could almost taste his baby and it's sweet as wine. Custom tailored wool that I wanna own someday. With a special place up high, we can stay alone, you and me. Girl, I'm gonna have it all someday if you just hang on to my hand. And if I break some rules along the way, girl, you gotta understand. It's my way of getting what I want now, 'cause I'm hungry. Yes, I'm hungry for those good things, baby. I'm hungry to and through. Well, I'm hungry for that sweet life, baby. I can almost taste it now. Oh, it's sweet as wine. I ain't gonna waste it now when it's finally mine. I'm gonna live each minute, really hours and days, till I've had my fill. Oh, girl, I'll be rolling in it. Yes, yes, you know I will. Yes, I will. Back to bullshit. O convidado especial da Floresta Encantada desta semana é Quentin Tarantino. Todo o digging, toda a exploração das canções que estamos hoje a ouvir deve-se a ele, das canções que integram a banda sonora de Once Upon a Time in Hollywood, o conto de fadas de Quentin Tarantino, que é uma homenagem a uma das décadas de ouro de Hollywood e também da música, e a toda uma geração e à contracultura hippie que se vivia na época. Estivemos então primeiro com Chad and Jeremy, Paxton Quigley's Head the Course, pelo meio dois temas de Paul Revere and the Raiders, primeiro Good Thing e depois Hungry, e entretanto escutámos Mitch Ryder and the Detroit Wheels com Jenny Take a Ride. Vamos continuar a conduzir pela Sunset Boulevard ao som das músicas que integram a banda sonora de Once Upon a Time in Hollywood. Também vamos ouvir aqui e ali os DJs e anúncios da rádio de Los Angeles KHJ, uma rádio que na época transmitia em onda média. E agora vamos ficar com os Deep Purple, Kentucky Woman, Deep Purple na Floresta Encantada, seguido com outro nome que normalmente até passa por aqui, Buffy St. Marie com The Circle Game. Depois vamos ter um momento em que recuperamos então vários anúncios de rádio de finais dos anos 60. Thank you. the circle gate. Steel, 93KHJ. 317 at KHJ. Totally intense. That's me, the real Don Steele, Simon Garfunkeling, Mrs. Robinson. The Robinsons are there. Bones Mrs. Robinson, Simon and Garfunkel, 320 at KHJ. On the Real Dan Steele Show on a super Saturday afternoon, speeding away. A search. Each man different, living his own way, searching, discovering numero uno, the new thing in colognes for men. In all the world, there are only four basic masculine scents. Here's the best of each. Numero uno gold, numero uno green, numero uno red, numero uno silver. Four numero uno colognes, all different, all wild. Find yours with the searcher kit, a jigger of each scent. Then get a full-size bottle of the one that makes it for you. Numero uno! Ladies and gentlemen, the beat goes on. KHJ Los Angeles. 3:31 in Los Angeles. This is the Real Don Steele. I know that it's time, and you're staying in. Your cupcakes, 3:34 at KHJ, and the Real Don Steele Show, suck it a minute. Honey, there's a heavenly fragrance that clings. It's heaven sent. Suddenly, you're an imp wearing angel's wings. In heaven sent. Suddenly, you are all of the things that you want to be. A little bit naughty, but heavenly. In heaven sent. Heaven Sent Fragrance by Helena Rubinstein. Spray it on and heavenly things happen. Heaven Sent. Splash in it. Laugh in it. Live in it. Love in it. You'll find Heaven Sent Fragrance at Helena Rubinstein counters everywhere. So good. The Vagabond, attention now, the Vagabond class of 1958 of University High will hold a reunion June 22nd. Oh, but you'll get to look at everybody's hair thinning and see if Jane really was a victim of baby fat. We'll find out for sure now. For information and reservations, you phone 478-2370. Los Angeles weather. Low overcast tonight, low around 58, mostly sunny tomorrow with a high near 68. No smog, beaches now 62, Valley 66, downtown 65, Orange County 66. Don't dare stare at the illustrated man. There are fearful pictures on his skin, but the most fearful thing is tattooed on his soul. The Illustrated Man, Ray Bradbury's masterpiece of the supernatural, an incredible journey to the outer limits of imagination. The Illustrated Man, starring Rod Steiger and Claire Bloom, from Warner Brothers 7 Arts in Technicolor. This picture is rated M. And now playing exclusively at Pacific's Pickwood Theater in Wundy, Westwood. 93 KHJ Golden. Oh, yeah. B. Clark. Boyle Heights. Hey, little girl, man. You want to be the prettiest, sunniest blonde in town? Well, of course you do. Well, you listen to this now. Come to the sunshine. Throw some light in your hair. I swear it's the sunshine. The sun did it. It's the sunshine. You know they won't know it isn't the sun. Summer Blonde really did it. Say the sun did it, but it's really Summer Blonde, the gentle hair lightener. Just shampoo, it looks like the sun did it. Get Summer Blonde or new Summer Blonde Plus with its own conditioning rinse for extra body and shine. Say the sun did it, don't let on that. It was really Summer Blonde. Light and such, a tiny touch that you can always say. But the sun did it. It's the sunshine. It's Summer Blonde by Clairol. The sun did it. That's the super cop-out. Mojave goes from 0 to 30 in 1.8 seconds, but the down payment remains at zeros. Can you dig it, huh? Well, you check it, and you can catch it at your nearest Montgomery Ward Auto Center, open every night until 9. The Real Don Steele, 93 KHJ. É uma sequência que não podíamos deixar de tocar, um momento central na banda sonora de Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino. O momento todo ele retirado da rádio norte-americana KHJ, uma rádio de Los Angeles, na altura transmitia em onda média. Escutámos não só uma sequência de músicas, mas também uma sequência de anúncios e também dos DJs a falarem, para percebermos também um pouco a atitude do DJ nesta altura. Estávamos em 1969. Em termos de músicas, escutámos uma pitada de Mrs. Robinson, de Simon and Garfunkel, também Bring a Little Loving, de Los Bravos, e também Hey Little Girl, de Dee Clark. Antes deste momento mais dedicado à rádio e ao universo da rádio em 1969, estivemos primeiro com Deep Purple, Kentucky Woman e também Buffy St. Marie. Escutámos The Circle Game. Vamos continuar agora com Neil Diamond. A música que segue é Brothers Love's Traveling Salvation Show. Neil Diamond, a rodar agora na Floresta Encantada. É uma das canções de Once Upon a Time in Hollywood, a banda sonora do mais recente filme de Quentin Tarantino. On the ground smelling sweet. Move up the road to the outside of town and the sound of that good gospel beat. Sits a ragged tent where there ain't no trees, and that gospel group sweat, he walks in. Eyes black as coal, and when he lifts his face, every ear in the place is on him. Starting soft and slow, like a small earthquake. California dreaming on Porque yo me siento tan bien y por eso yo te quiero porque tú me tratas bien en California. Mira, no seas tan mala, nena, no me trates así, que yo me quiero morir, muchachita, por tu amor nada más. Oye, no me digas que no, porque yo, oye, mulata, mira, baby, California dreaming. It doesn't matter how you say it. All I wanna say is I love California, baby, yeah. I really need a little bit of loving, yeah. Últimos minutos na Floresta Encantada com um dos nomes mais reconhecíveis do Easy Listening, saído dos anos 60, o porto-riquenho José Feliciano, ele que ficou conhecido, por exemplo, pela sua versão de Light My Fire dos Doors, mas também por esta música, California Dreaming, dos Mamas and the Papas, aqui na voz de José Feliciano, e que surge num momento importante do filme Once Upon a Time in Hollywood. Para trás, ficamos com Neil Diamond, Brothers Love's Traveling Salvation Show, e entretanto estamos mesmo na reta final do programa desta semana, a Floresta Encantada, toda ela dedicada à banda sonora de Once Upon a Time in Hollywood, um filme cuja ação decorre em 1969, uma época dourada para o cinema de Hollywood e também para a música, um momento em que a música vivia uma fase de muita efervescência, com muitos géneros a cruzarem-se, o avant-garde, a música psicadélica, o rock, a soul e muito mais, como fica bem explícito aqui nestes últimos minutos, não só por Neil Diamond, mas também por José Feliciano. Para o final fica um tema que já passou várias vezes na Floresta Encantada ao longo destes últimos anos, um clássico de Vanilla Fudge, aqui num edit de Quentin Tarantino, ele que cortou a música para corresponder a uma sequência, a sequência definitiva de Once Upon a Time in Hollywood, e quando virem o filme vão perceber porquê. Vamos ficar com You Keep Me Hanging On, clássico de Vanilla Fudge, um tema que é um retrato também de uma época muito específica na história norte-americana e que faz parte então de Once Upon a Time in Hollywood, este conto de fadas de Quentin Tarantino, o nono filme do realizador e que esteve então em destaque esta semana na Floresta Encantada. You Keep Me Hanging On, Vanilla Fudge, a fechar o programa desta semana. Thank you.